Paz do Senhor. Na estrada da vida nós aprendemos muitas coisas. Eu tenho aprendido somente com experiências duras. Fáceis não ensinam tanto quanto as duras. E nessa estrada da vida eu tenho encontrado com pessoas muito arrogantes, muito antipáticas, presunçosas. Eu não gosto, por exemplo, daquelas pessoas, quando estou numa via de mão dupla, aquele carro que vem no sentido contrário com farol alto, ele não está nem aí, ele não abaixa, ele cruza por mim e pensa que é o rei da rua. Igual aquelas pessoas que vêm falar comigo com as duas sobrancelhas levantadas, nariz empinado, são arrogantes, presunçosos. Mas eu aprendi uma coisa, quando eu cruzo com aquelas pessoas na estrada, se eu uso farol baixo, eu enxergo o meu caminho e eu te aconselho. Quando você encontrar com pessoas assim, com farol alto, use o teu farol baixo, porque a humildade vem adiante da honra. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.